Tá de bobeira, sangue bom? Esse é o DJ Daniel Vídeos. Sente o gravão. Se liga aí, comédia, cambada de vacilão. É o Tchuk 22 e sente agora os meus gravão. Já senti uma ideia, mané. DJ Daniel Vídeo.